madrugada promete. Bota o tamanquim, vou pro pagode. Com o nosso bonde ninguém mexe. Perfume exalando, que pira malandro. Ele faz de tudo pra ter meu telefone. Quer me pagar combo, quer saber o meu nome. Mas pode deixar nós bancar o que consome. Nós é da madrugada, malandrinha posturada. Nós é da madrugada, malandrinha posturada. Gelo de coco pra combinar com o meu coração. Doce, mas é congelado e cheio de má intenção. Toca as mais braba no som. Pra nós brinda a condição. Na bolsa tem, ó, várias de 100 gloss. E o verdinho puro combina com o cabelo. Vestidinho curto, diamante no dedo. É imã de puto, isso não é segredo. Nós é da madrugada, malandrinha posturada. Nós é da madrugada, malandrinha posturada. Posturada. Gosto de estar com os amigos, de falar com os amigos.